Programa Era Uma Vez, feito de sonho, amor e saudade. It's a heartache, nothing but a heartache. A sua história de amor, contada com muito carinho. Era Uma Vez, 11 da manhã, aqui na Mercosul FM. Era uma vez. A apresentação é minha, de Paula, o seu amigo no rádio. Eu só sei dizer te amo, te amo. To me, oh, when you're low, I as I look in your eyes. I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. 'Cause you are my lady, and I am your man. Whenever you reach for me, lost is how I'm feeling, lying in your arms. When the world outside's too much to take, that all ends when I'm with you. 'Cause you are cada vez mais perto de você. Esta é a Mercosul FM. Starts to whistle as he crosses. Continue na Mercosul, a rádio que está cada vez mais perto de você. O programa Paraná Trifásico avança em 2023 e já chegou à metade das obras previstas em 325 municípios. Resultados entregues no prazo previsto, com respeito a quem produz alimento para a mesa dos paranaenses. Mais de R$1 bilhão já foram investidos em 12.500 quilômetros de redes trifásicas. E o resultado pode ser sentido na prática. É menos queda, menos custo e mais produção. Copel Pura Energia. Paraná, Governo do Estado. De segunda a sexta na Mercosul FM. Welcome. Descontrole. Um programa dinâmico, alto astral. Um bate-papo descontraído com muita informação sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Apresentação: Cauê Anselmo, Maristela Aquino e Giovanni Bonifácio. Novidades, tendências, cultura, casos inusitados e histórias engraçadas do cotidiano das pessoas. Descontrole. De segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, na programação da Mercosul FM. Cada vez mais perto de você. Vocês pedirão e a Mercosul atendeu. O primeiro foi um sucesso e agora vai ser melhor ainda. Vem aí a segunda etapa do Festival de Karaokê Mercosul FM. O evento envolverá 2 estados e 3 cidades. Terra Roxa, Mundo Novo Mato Grosso do Sul e Guaíra. Convide os amigos e a família e venham participar deste grande evento que a Mercosul FM preparou para você. Primeira rodada, dia 28 de junho, em Terra Roxa. Segunda rodada, dia 6 de julho, em Mundo Novo. E a terceira rodada, dia 13 de julho, em Guaíra. Informações no fone 3642-1002. Venha mostrar o seu talento na segunda temporada do Festival de Karaokê Mercosul FM. A rádio que está cada vez mais perto de você. Coca-Cola vai bem com tudo. Vai bem com o almoço de domingo, na comemoração do seu time de futebol ou nos principais momentos da sua vida. Mama. Seja com hambúrguer, churrasco ou comida japonesa. Coca-Cola vai bem com tudo. Até mesmo ouvindo a programação da rádio Mercosul FM. Mercosul. Porque assim como a gente, a Coca-Cola está cada dia mais perto de você. Aguarde, vem aí a sua Coca-Cola. Vem que na Belfino tem preço baixo, maior prazo e ofertas exclusivas. Piso semigrê 75x75 alto brilho retificado por apenas R$39,90 à vista 1 metro quadrado. Tubo de esgoto Tigre 100 milímetros por apenas R$85,90 barra, em até 10 vezes sem juros no preço à vista. Toda a linha de tubos e conexões Tigre no preço à vista em até 10 vezes sem juros nos cartões. Delfino de Guarulhos, Guaíra, Rua Monjoli 501, telefone 3642-1313. Mercosul FM 10 e 6. nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. continue na Mercosul, a rádio que está cada vez mais perto de você. Olá, ouvintes da Mercosul FM, às 11 da manhã. Programa Era Uma Vez, feito de sonho, amor e saudade. A sua história de amor, contada com muito carinho. Era Uma Vez, 11 da manhã, aqui na Mercosul FM. Era uma vez. A apresentação é minha, de Paula, o seu amigo no rádio. Eu só sei dizer te amo, te amo. Chegou a grande oportunidade que você esperava para fazer medicina. Estude no Paraguai sem vestibular na Universidade Leonardo da Vinci. Matrículas abertas com 50% de desconto para novos alunos. Inscrições online pelo site www.uldv.edu.py. Grade curricular flexível e semestral. Sistema de qualidade Arcosul. Infraestrutura de acordo com as exigências. Venha ser parte da melhor faculdade de medicina da região. Faça a sua diferença. Faça da Vinci. Educação médica de qualidade. Quer ficar informado sobre tudo o que acontece em Guaíra e região? Então acesse o portal guaira.com. São mais de 200 mil acessos por dia. Esporte, social, política, classificados e a mais completa cobertura policial da fronteira. Acesse o portal guaira.com e fique por dentro dos fatos no momento em que eles acontecem. Portal guaira.com, o portal da credibilidade. Nas manhãs da Mercosul FM, você tem um encontro marcado com a boa música, bate-papo, alto astral e tudo isso com a sua participação através do WhatsApp. Manhã Mercosul, de segunda a sábado, às 8 da manhã, aqui. Mercosul! Saturday girls, I was never in love, never had the time in my hustle and hurry world, laughing myself to sleep, waking up lonely. I needed someone to hold me. Oh, it's such a crazy old town, it can drag you down till you run out of dreams. So you party all night to the music and lights, but you don't know what happiness means. I was dancing in the dark with strangers, no love around me, when suddenly you found me. Oh, girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to be. You're everything I need, you're everything to me. Oh, girl. Everything good, everything fine, that's what you are. So put your hand in mine, and together we'll climb as high as the highest star. I'm living a lifetime in every minute that we're together, and I'm staying right here forever. Oh, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything I need, you're everything to me. Oh, girl.

time had set me free. Those thoughts of you keep taunting me, holding you, a feeling I never outgrew. Though each and every part of me has tried, only you can fill that space inside. So there's no sense pretending my heart. Continue na Mercosul, a rádio que está cada vez mais perto de você. Olá, ouvintes da Rádio Mercosul 91,7. Aqui quem fala é o Di Paula. A partir do meio-dia, estarei comandando aqui pelas ondas da Mercosul o Radar Mercosul. Notícias locais, nacionais, estaduais, internacionais, entrevistas, bate-papo. E tudo o que você precisa saber para se manter bem informado. Aqui, Radar Mercosul. Até lá. Olá, ouvintes da Mercosul FM. Às 11 da manhã. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada. Programa Era Uma Vez. Feito de sonho, amor e saudade. A sua história de amor, contada com muito carinho. Era uma vez, 11 da manhã, aqui na Mercosul FM. Era uma vez. A apresentação é minha, de Paula, o seu amigo no rádio. Eu só sei dizer te amo, te amo. Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro, pense em mim, poupe em mim. Guarde o din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão. Com destino à felicidade. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios. A felicidade é poupar no Sicredi. Confira o regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br. A qualquer momento, na Mercosul FM, você ouve uma hora de música direto. Mercosul sem parar. É muito mais música. É direto, sem falação. Mercosul sem parar. A qualquer momento, aqui. Mercosul FM, cada vez mais perto de você. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta, con su mejor color. Al viento las campanas dirán que eres mía. Y bocas las fontanas se contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo. Tell me how much you care. Oh.